No mínimo, ele deve estar achando que Exu é Papai Noel. Só. Não foi tranca-rua que te deu. Foi você que trabalhou e comprou. Com a permissão de Deus, você comprou. Porque ele que permitiu você trabalhar e poder ter seu próprio carro. Seu tranca-rua não fez nada. Quem sou eu para dar carro pros outros? Se fosse assim era fácil, não precisava nem de trabalhar não, era só andar com tranca-rua e pro terreiro de Umbanda, que você tava com casa, com carro, com uma esposa maravilhosa. Tudo que vocês querem de gozo na vida é só pedir pra tranca-rua que ele dá. Vai, que é isso? Quem dera. Mas não pode fazer isso, não. Nós podemos auxiliar. No quê? No trabalho. Podemos. Ó, você quer ter seu carro? Quer? Vai trabalhar. Vai sustentar seu dinheiro e aí você compra. Aí vai falar que tranca-rua te deu? Não. Tranca-rua não dá nada pra ninguém. Tranca-rua doa o que ele tem. Mas o que ele tem não é bem material, não. Muito pelo contrário. E respaldando, sim. a humildade ela tem que vir acima de todas as coisas. A humildade. De reconhecer que sozinho nada é feito. Sozinho nada se conquista. A humildade é a essência dos puros de coração. É o que move aqueles que buscam o bem. E a caridade simplesmente cumpre um papel de ser humilde. Porque aquele que faz caridade por vaidade de nada vale. Às vezes as pessoas, elas buscam fazer qualquer gesto que seja simplesmente por gratidão. E nós, mais do que qualquer um, somos gratos por tudo. Graças a Deus, aqui estamos mais um diálogo com os espíritos. Primeiro esse ano no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. O espírito já está incorporado. Qual que é o seu nome? Tranca-rua das almas pra vocês. Lá no Exu, salve seu tranca-rua. Salve. Que Deus abençoe e ilumine vocês. Te guie e te guarde, hoje e sempre. Pronto. Há muita dúvida se Exu pode falar o nome de Deus. Pode, seu Exu. Deve. Todo mundo deve falar o nome. Por que não? Isso é simplesmente um motivo de gratidão e reconhecimento. Aquele que gerou tudo e todos. Claro. O Exu, então, carrega dentro de si a ciência do quanto é bom viver esse sentimento de gratidão. A única coisa que move qualquer um é a gratidão. Sem gratidão, ninguém se sente à vontade de fazer nada. Às vezes as pessoas, elas buscam fazer qualquer gesto que seja simplesmente por gratidão. E nós, mais do que qualquer um, somos gratos por tudo. Pela oportunidade que Deus dá da gente poder trabalhar, ajudar, ser ajudado. Crescer na escada evolutiva e assim alcançarmos os lugares de mais plena felicidade. Seu Tranca-Ruas, o nome é sugestivo de algo que fecha o caminho e a passagem. Sim. E as pessoas se confundem. O que faz o seu Tranca-Ruas? Depende de quem. Para uns a gente tanca, para outros a gente abre. Depende da intenção. Se você tem a intenção de fazer o mal para o outro e não é do merecimento dele, provavelmente a gente vai poder atuar nisso e trancar aquela maldade que você queira levar para o outro. Sim. Mas se é algo de bom, não tem o porquê a gente interferir. É um merecimento. Chega a cada um aquilo que ele merece. Então se o tranca-ruas não faz nada diferente daquilo que é do merecimento de cada um. Aquilo que ele plantou, se for da minha missão eu ter que levar a colheita dele, Eu vou levar. Claro que sim. Exu é cobrador kármico? Depende. Depende do karma. Não é tudo que eu faço. Se a pessoa tiver um karma que tá na minha linha de trabalho, pode ser que a gente cobre. Se não tá na minha linha, é outro cobrador. Assim como tudo na vida. Na vida de vocês não é a mesma pessoa que cobra tudo. Cada um tem o seu papel designado para certo tipo de cobrança. Com nós não é muito diferente, não. Na espiritualidade parece que vocês têm um respeito profundo pela perícia de um irmão trabalhador das ordens da luz. Perícia dos trabalhadores das ordens da luz. A gente faz sim esse trabalho de reconhecimento. Principalmente nas zonas que não são muito agradáveis, né? A gente passeia muito por lá. E se for da nossa linha também, a gente vai atuar ali. Se eu tiver algo que esteja no meu cabimento de poder fazer, eu vou entrar naquela linha, eu vou entrar naquele trabalho, naquilo que foi feito, vou dar o meu parecer, vou ver o que está acontecendo, e se eu puder resolver, eu resolvo. Ei. Se eu não puder, eu chamo quem resolve. Olha. Se eu não puder chamar, eu peço para chamar, quem sabe quem resolve. Mas se ficar sem resolver, não fica. Eu chamo ajuda, faço o que for necessário, mas ficar sem resolver, não fica. Jamais. Nosso salário é muito alto pra gente falhar no trabalho. E o nosso salário é a gratidão. Claro. Nosso salário é ver os filhos bem. Nosso salário é ver que aquele que foi ajudado por nós tá seguindo no caminho do bem e conseguindo alcançar tudo aquilo que ele buscou. Esse é o nosso salário. O senhor parece que não, mas tem uma humildade muito profunda que às vezes mesmo nós não aprendemos, que é de admitir que não consegue tudo e que a ajuda deve sim ser buscada. O seu moço, não precisa ser Exu pra saber que ninguém faz nada sozinho, não. Oh. Mal daquele que acha que faz tudo sozinho. Se ele quer comer um pão, ele precisa de alguém para fazer. Sim. Se ele quer beber uma água, ele precisa de alguém para filtrar. Se ele quer trabalhar, ele precisa de alguém para contratar. Sim. Não existe nada nesse mundo que vocês consigam fazer sozinho. Até para nascer, vocês precisam do outro. Então, nós não é diferente. Nós temos que reconhecer acima de todo mundo que nós somos ainda necessários de ajuda de todos. E que todos, às vezes, também podem ser necessários da nossa ajuda. Então a gente simplesmente, seu moço, sabe onde é o nosso lugar. Oh. E sabe a quem procurar quando precisamos. Não é qualquer ajuda que serve, né, seu moço? É. Se você quer benzer, você não vai procurar o ateu. É. Então a gente sabe onde procurar. Mas a ajuda, ela é inevitável. Ninguém faz nada sozinho nessa terra. É essencial para o convívio do ser humano. Claro. E respaldando, sim, a humildade ela tem que vir acima de todas as coisas. Uhum. A humildade de reconhecer que sozinho nada é feito. Sozinho nada se conquista. A humildade, a essência dos puros de coração. É o que move aqueles que buscam o bem. E a caridade simplesmente cumpre um papel de ser humilde. Porque aquele que faz caridade por vaidade de nada vale. Claro que sim. O que se deve compreender com a máxima que diz Exu é movimento? É porque nós nunca tá parado, é? Nós estamos em constante. Exu move. Exu é aquilo que faz muita coisa desgarrar. Exu é o que faz, às vezes, aquele caminho que está parado ali, entrar em rotação. Por quê? Porque nada no mundo vem para ficar parado. Tudo tem que estar em constante movimento para que haja progresso ou não. Mas que tem que estar em movimento, tem. Porque sem movimento não há mérito. Aquele que vir para qualquer lugar e achar que parado ele faz alguma coisa, não faz não. Parado, você não move nada. E quem não move nada, não tem nada de útil para ser feito. Está simplesmente em estagnação. Ou vegetando, ou sei lá o quê. E vocês não é um tronco de árvore para ficar parado. E nem nós. Então o Exu sem movimento é principalmente a base de nós saber que nós sempre temos que estar em ação, agindo para aqueles que necessitam. Claro. Como separar um necessitado de uma vítima? Essa foi boa, né? Como separar o necessitado de uma vítima? É. Simplesmente pelas reclamações. Oh. A vítima, ela se põe como vítima. Ela se põe como o bonzinho que foi prejudicado. Ele se põe como o eu não consigo, preciso de alguém para me ajudar a pôr uma comidinha na minha boca. De uma forma aproveitadora. Essa é a diferença. Não é a busca da ajuda, mas sim aproveitar daquele outro que por um momento ele pode querer ajudar você. E o necessitado a gente vê. Porque o necessitado, ele não fala, ele te olha. E no olhar, você vê a verdade. O necessitado, ele não busca por pena, ele busca por necessidade. E quando algo é necessário, a gente sabe. Quando alguém está com fome, você vê que ele necessita de um pão. Mas aquele que tem como comer, e ele não faz por onde buscar o seu alimento, ele se faz de vítima para que venha de forma fácil. O necessitado é aquele que não teve oportunidade. A vítima é aquele que quer ser bem tratado para não ter que ter algum esforço para conquistar o que ele quer, independente do que seja. Nossa. Quando a gente olha para trás e diz, eu sou o que sou por conta de meus pais que não souberam fazer a parte deles e a pessoa carrega a mágoa para o resto da vida. Como lidar com essa mágoa e são realmente os outros responsáveis pela nossa sorte? Primeiramente, eu vou frisar uma frase e vou explicar. Para que fique bem claro essa sua pergunta. Nascer ignorante não é culpa sua. Morrer ignorante é. Porque você tem a sua vida inteira para aprender. E se você ficar preso em conceito que as pessoas te deram, você simplesmente está sendo um fantoche vivendo. As pessoas que falam por você, as pessoas que vivem por você, tomam decisões por você. A gente sabe que, querendo ou não, muitas pessoas podem sim não ter aprendido certas coisas, mas Deus dá a oportunidade de todos buscarem se melhorar. Aqueles que culpam o outro, ou simplesmente falam que é azar, ou eu nasci numa família que não soube me ensinar, eu nasci numa família que sempre bota uma desculpa no outro, é simplesmente uma vítima. E a gente já falou sobre o que as vítimas fazem. Sim. E um necessitado, ele busca o conhecimento. Ele não se satisfaz com aquilo. Ele vê que incomoda e faz algo para mudar. Então, não existe ignorância por questões do outro. Existe ignorância por questões minhas. Momentaneamente, até se pegar num período de infância, um adolescente, ele pode até ser considerado por vocês imaturo, mas ele tem o conhecimento. E se ele quiser, ele pode buscar Quantos exemplos tem de filhos das mesmas mães tomarem rumos totalmente diferentes? Será que a culpa é da mãe? Que educou os dois da mesma forma e cada um seguiu pelo caminho? Se a culpa fosse da mãe, os dois seguiriam o mesmo caminho. Um foi pro lado ruim, o outro foi pro lado bom. O que que mudou? A intenção de cada um. Um queria se melhorar e o outro não. O outro só queria culpar o outro. Então pra ele é mais fácil botar a culpa no outro do que assumir os próprios erros. Esse é o ser humano. Sempre botando a culpa no outro. Eu nunca fiz nada. Sempre é o outro. Infelizmente, esse é o ser humano. Sempre buscando uma desculpa para os seus erros em vez de buscar uma solução. Sempre buscando alguém atribuir algo que ele não foi capaz de fazer. Esse é o ser humano. Quais são as maiores inverdades que se atribui a Exu? A primeira delas é que nós somos uma cambada de demônio, né? E particularmente é a que mais incomoda. Porque se Deus desse a oportunidade de todos poderem ver por um dia o trabalho que um Exu faz, nenhum deles estaria falando da gente da forma que fala. Só que por motivos que Deus sabe quais, ele ainda permite que tenhamos essa fama. Mas a culpa não é dele. Ele não faz isso para prejudicar a gente. Ele faz isso para ver até onde vocês vão perseguir e prosseguir com essa ignorância. Outra inverdade, vamos lá, que a gente é demônio, que a gente faz o mal, que a gente tranca caminho. Deixa eu ver, tem uma fila. Até por próprios umbandistas. E até por próprios espíritas também. Muitos acham o caboclo legalzinho, o preto velho legalzinho. Mas o Exu não. O Exu ainda pra mim, o Exu fala a verdade demais na minha cara. Isso aí eu não quero não. O ser humano foge da verdade porque ela entra em conflito com seu conforto. Por isso que o ser humano foge da verdade. Nossa. Então, para resumir, eu acho que atribuir os Exus como demônio já caracteriza qualquer outra inverdade negativa que está sobre a gente. Por exemplo, que Exu faz maldade. Uma delas. Por quê? Isso já se enquadra no padrão de demônio. O que, que um demônio faz? Maldade. Então o demônio, essa atribuição, ela já se enquadra em todos os padrões negativos que as pessoas pensam. Porque para ela demônio é o lado totalmente negativo. Então tudo de ruim nós faz. Para eles. Eles acham que é isso que nós faz. Mas a diferença é que Deus, na sua perfeita sabedoria, ele fez com que a gente não dependesse do que os outros falam para poder trabalhar. Então, independente do que os outros falam da gente, o nosso trabalho sempre é o mesmo. É amar, respeitar aqueles que ainda estão na ignorância quanto às nossas características e ajudar sempre que possível. Pronto. Se ouve dizer que Exu leva o médium para o caminho das bebidas, do tabaco, das drogas. Mais uma inverdade, seu Exu? Segundo os padrões que as, entre aspas, igrejas pregam, o demônio faz isso, né? Então é lógico que eles iam atribuir isso a Exu também. O Exu leva o médium para o caminho das drogas e da bebida, né? Eu vou revelar para vocês aqui uma verdade. Esse mesmo Exu que leva, foi o Exu que tirou. Porque o meu cavalo já fez de tudo isso um pouco. E se não fosse nós, não sei onde ele estava. Então provavelmente isso não é tão verdade assim. Se não fosse a gente, nosso cavalo bebia ainda. E a gente cortou. Por quê? Porque eu não preciso de bebida nem ele. Simplesmente por isso. E aí, tá mais uma das inverdades. Porque a gente não trabalha com esse tipo de energia. A gente não quer levar ninguém para droga, ninguém para o vício. ninguém pro álcool. Até porque a gente não tem necessidade nenhuma disso. O meu crescimento, ele não vem disso. E como eu busco o crescimento, diretamente, consequentemente, eu não devo fazer isso com o meu aparelho. Então isso é uma inverdade por questões ignorantes, que muitos pensam que a gente necessita disso. Porque às vezes tem muitos aí que tá na droga, tá no álcool, incorporando quiumba na frente dos outros, falando que é Exu. Aí o outro tem menos informação ainda e vai fazer o quê? Vai compartilhar. Sabe qual que é o problema do ser humano? Ele compartilha com muito mais facilidade o que é mal do que o que é bom. Esse é o problema. Que não presta. O que ele vê de bom no outro, ele não fala pra ninguém. O que ele vê de ruim, ele fala pra Deus e o mundo. E esse é o problema do ser humano. Se o ser humano fechasse a boca pra tudo que é ruim, ele só veria coisas boas ao redor dele. Porque, consequentemente, você vive aquilo que você pensa e aquilo que você proclama. Então, se você vive em reclamações, se você vive em inveja, se você vive em vaidade, se você vive em tudo isso que é ruim, você pode ter certeza que ao seu redor não vai ter dois anjinhos no seu ombro, não. Provavelmente, não. E se tiver, pode ter certeza que ele vai estar numa luta bem grande para você dar um ouvidinho para ele. De tão errado que você tá. Não tem necessidade. Se eu trabalho pro que você chama de Cristo, nosso Pai Oxalá, eu não lembro de ter visto meu Pai Oxalá levar ninguém para esse caminho. Eu simplesmente sigo os passos dele no que não me é e me cabe e no que eu consigo acompanhar. Porque eu ainda não tô no merecimento de fazer o que Oxalá fez. Mas eu faço o que me é permitido e o que está no meu momento de conseguir fazer. É outro mito que toda casa que tem Exu obrigatoriamente faz matança e Exu usa disso para infernizar a vida dos outros. Mais uma inverdade, né? Nosso congá aqui, você tá vendo? Que ele é pequeno. Se nós matar um bicho aqui, não cabe as pessoas. O bicho vai ficar onde? Qual a necessidade de fazer a matança de algum bicho para que eu possa ajudar alguma pessoa? E sempre que alguém disser pro outro que ele foi ajudado sacrificando um animal, pergunte a ele qual foi a ajuda que ele pediu. Provavelmente não foi algo bom. Provavelmente não foi algo útil e algo que fosse beneficiar a reforma íntima do coração e que ele pudesse levar o bem aos outros com isso. Normalmente ele está pedindo isso para atrasar a vida do outro, pro fulano bater um carro, para arrumar um emprego melhor, para demitir o chefe dele, para ele arrumar a namorada que está casada com outro. É isso que vocês pedem quando vocês querem fazer esses trabalhos de matança de animal. O que que o animal tem a culpa com seus desejos imbecis? Qual é a culpa dele? A culpa dele é só viver no mesmo mundo que vocês, que é tão ignorante. E levar um ser, que querendo ou não é um ser, que está ali para cumprir a função dele, dependente de qual seja, nem que seja comer capim, mas é a função dele. Não, necessidade. Eu, pelo menos, eu não preciso de pedir o meu cavalo para matar um cabrito para ele melhorar a humildade dele. Eu posso pedir ele só para ler um evangelho, para mim já serve. Qual a necessidade? Em que é útil o sacrifício? Não vejo utilidade em nada. Então, se há algum Exu que fala que faz sacrifício para ajudar os outros, por favor, nunca mais diga que você é um Exu. Porque você não é. Claro. Com certeza. O senhor quer dizer assim, por mais que o ectoplasma, a emulação tenha sua razão de ser, o Exu pode fazer 50 mil coisas para ajudar as pessoas, começando por ajudá-la a reconhecer seus erros, ser mais humilde, determinado e perseverante. Se você não reconhece seus erros, você vai acertar quando? Nunca, porque você sempre vai achar que tá certo. Não tem necessidade. A humildade, ela te faz ser uma pessoa melhor, porque ela te faz reconhecer e aceitar, que só reconhecer não adianta. Não. Tem que aceitar também. Porque muito sabe qual é o problema, mas não aceita. Uhum. Se você reconhece e aceita, é fácil de resolver. Fica fácil. Agora, se você não reconhece, não aceita, sinto muito, mas provavelmente você vai encarnar mais umas vezes aí pra aprender. E cada vez que você voltar, se você não tiver nada de bom pra levar pra lá, vai ser pior. Claro que sim. Então vamos falar um pouco sobre isso. Como é que Exu atua na vida do seu médium, do seu cavalo? Primeiramente, tentando desviar aí das cagadas. Porque tá suscetível igual todos os outros. É. Segunda, a gente tenta manter ele o máximo em harmonia com nós o possível e se desviar o máximo possível daquilo que entra em atrito com a nossa vibração. Porque a gente precisa dele, ele precisa da gente. A gente tem que ser uma união. Para que o trabalho seja feito de uma forma benevolente. Claro. Então, eu particularmente, eu atuo no que é me permitido quebrar no caminho dele. Com certeza. Desejos que não são necessários. Invejas que são atribuídas. Essas coisas, a gente quebra. Não no sentido que a gente fala assim, eu sou super poderoso e eu não vou deixar nenhuma inveja chegar no meu aparelho, não. Não é assim, não. Sim. A gente faz com que ele entenda aquilo de uma forma diferente para que ela não o afete tanto. Ah, fulano tem inveja de você. Beleza, ama o fulano. E o que que tem, fulano tem inveja de você? Sabe por quê? Exu tem um conceito. Nada que chega no ser, chega à toa. Então se o outro te desejou mal, só vai chegar no ser se Deus permitir. Ele é a causa primária de todas as coisas. Então, nada que chega num aparelho, num cavalo, não sei o que lá, nada que chega é algo que é culpa do outro. Ah, o outro mandou. Ah, o outro fez um trabalho no terreiro de macumba pra mim e minha vida tá toda desgramada por causa disso. Não. Sua vida tá toda desgramada porque nosso pai viu a necessidade daquele trabalho poder te atingir pra você melhorar em alguma coisa. Não chegou à toa. O mal não tem tanta força assim pra sobrepor a vontade de Deus. Né? Nunca terá. Porque ele sabe de tudo. Ele tem o poder para fazer tudo. Então a gente age no que a gente pode. A gente aconselha no que a gente pode. Mas o que faz é só eles. Só eles podem fazer. A mudança só vem deles. Nós não podemos fazer muita coisa. Mas o que a gente pode fazer é intuir. E auxiliar nas demandas que for necessária. E que nos for cabidas de fazer. Eu particularmente gosto de ajudar o meu cavalo, muito por questão de intuição. Eu falo para ele o que ele precisa, o que ele necessita e a maioria das vezes o que ele não quer ouvir. Que sempre é os que mais ajuda, os que não quer ouvir. Porque as coisas que você quer ouvir é bacana. Hein? Aí, quem vem na terra para agradar vocês é pai e mãe. Esse que gosta de falar as coisinhas que adula a cabeça de vocês. Não, meu filhinho, vem cá, chora no meu peito. Coça seu ombrinho aqui. Não se preocupa não. Isso é fulano que não tem Deus no coração. Mas não. Nós vem pra falar a verdade. Nós vem pra falar isso aí, é culpa sua. Por causa disso e disso e disso. Quer que para? Quer. Se melhora. Pronto. Dê o que você quer receber pros outros. Quer receber ajuda? Ajuda. Quer receber amor? Ame. Quer receber gratidão? Seja grato. Tudo que você recebe é consequência do que você doa. Simples. É a lei da colheita. Ela não falha. Se você plantou, você vai colher. E se você não gostou do fruto, plante algo que você goste, então. Seu tranca-ruas, e quando a pessoa diz assim, eu não acredito nessa tal, dessa lei de ação e reação. Eu vou fazer o que eu quiser aqui, e mesmo que se ela existir, eu vou gozar, e vou pintar e bordar, porque tem reencarnação mesmo, eu pago na outra vida. E aí, o que o senhor aconselha essa pessoa? Primeiramente, vou começar do final, depois eu vou pro começo. Eu pago na outra encarnação. Vai pagar com o quê se você não ganhou nada? Você tá aí acumulando dívida. Ah, tô devendo 100, vou pegar mais 300 emprestado, mês que vem eu pago. Não pagou nem o 100 desse mês, vai pagar 400 conto. Então vai ter que trabalhar bastante, o dobro de que se você tivesse pagado a de 100. Então, primeiramente, e aí depois vem, não acredito nessa tal de lei de ação e reação. Beleza, você não precisa de acreditar, ela vai acontecer do mesmo jeito. É só você esperar. E aí, quando a reação da sua ação chegar, você vai acreditar. É simples. É só fazer e esperar. Não acredito, vou fazer um mal pro outro, vou julgar, vou roubar, vou traficar, vou tirar vantagem em cima do outro. Uma hora chega. Uma hora chega, se acreditando ou não. Então o conselho que eu dou pra você, acredite. Porque acreditando, você vai fazer uma coisa que você possa fazer para que essa sua reação seja algo bom para o seu espírito. Porque se você não fazer nada de bom, sinto muito, cidadão, mas não vai chegar coisa boa para você colher, não. Muita gente coloca no adesivo de carro, foi tranca-ruas que me deu. Como é que o senhor explica isso? No mínimo, ele deve estar achando que Exu é Papai Noel. Só. Não foi tranca-rua que te deu. Foi você que trabalhou e comprou. Com a permissão de Deus, você comprou. Porque ele que permitiu você trabalhar e poder ter seu próprio carro. Seu tranca-rua não fez nada. Quem sou eu para dar carro pros outros? Se fosse assim, era fácil. Não precisava nem de trabalhar, não. Era só andar com tranca-rua e pro terreiro de Umbanda. Que você tava com casa, com carro, com uma esposa maravilhosa. Tudo que vocês querem de gozo na vida é só pedir para tranca-rua que ele dá. Vai, que é isso? Quem dera. Mas não pode fazer isso, não. Nós podemos auxiliar. No quê? No trabalho. Podemos. Ó, você quer ter seu carro? Quer. Vai trabalhar. Vai sustentar seu dinheiro e aí você compra. Aí vai falar que tranca-rua te deu? Não. Tranca-rua não dá nada pra ninguém. Tranca-rua doa o que ele tem. Mas o que ele tem não é bem material, não. Muito pelo contrário. Claro. O que é real esperar de um Exu e o que é infantil? O que é real é você esperar que um Exu possa te ajudar algo que seja benéfico para o seu espírito e para a sua reforma íntima. Algo infantil é você procurar um terreiro de Umbanda só para pedir Exu carro, casa, emprego novo, mulher. Pedir para Exu que sua namorada não briga com você, que a sua mãe te dá aquele presente que você quer. Isso é muito infantil. Sabe por quê? Porque a Umbanda, ela não veio para dar presente para o outro. A Umbanda veio para poder ajudar os filhos na melhora íntima e na evolução espiritual. Então tudo que for referente a isso, pode pedir para Exu que ele te ajuda. Tudo que for referente a bem material, trabalha e conquista. Não precisa te pedir para nós, não. Claro que sim. Você, Exu? Eu. Quando as pessoas evocam o nome de tranca-ruas para ajudar, como que o senhor gosta de ser lembrado? Como que o senhor gosta de ser chamado? De qualquer forma, que seja sincero e de coração. Oh. Qualquer chamado vindo do coração é chamado. Pode ser tranca-rua, pode ser tranca-rua das almas, pode ser seu tranca, pode ser seu Exu, pode ser seu moço, pode ser o que for. Que seja feito com sinceridade e com amor no coração, a gente escuta. É essa é a melhor forma de você chamar qualquer entidade, não é só Exu não. Qualquer uma. Com coração aberto, com sinceridade no pedido, seriedade no pedido. Sem pedido infantil. É o mais ideal. Certa vez, uma pessoa que acompanha esse trabalho que desenvolvo escreveu para mim nas redes sociais, com muita raiva, que eu só tenho esse topete, eu só sou assim destemido, porque eu tenho tiriri. Porque se eu não tivesse tiriri, aí eu ia ver o que é bom. Comenta um pouco sobre isso. Se você não tivesse tiriri, você tinha Deus no coração. Vale de quê? Que adianta você ter um tiriri e você, por exemplo, ser um fico falar mal dos outros, ser um fico que não agrada a ninguém, que não faz caridade, que não ajuda, que tá aí na luta? Adianta de quê? Adianta de nada, seu tiriri não vai te ajudar em nada, não. Se você for um homem assim, você sabe. Mas se você tiver Deus no coração, provavelmente o Exu, o seu Exu, provavelmente te ajuda mais do que o dele. Porque ele está perdendo o tempo dele para manifestar uma opinião infantil. Sabe por quê? O tempo que ele poderia estar descrevendo algo útil sobre o seu trabalho, ele perdeu para falar mal da sua pessoa. Nossa. E mal lhe pergunte, esse homem te conhece? Pessoalmente. Qual a lógica disso? Não entendi. Seres humanos fazendo o que sempre fazem. Abrindo a boca pra falar merda. Só. Se vocês abrissem a boca pra falar, provavelmente ele não acompanhou os seus diálogos. Fala. Porque se ele tivesse acompanhado, ele ia ter muito mais coisa útil pra falar de você do que pra reclamar. Então, provavelmente, ele não é uma pessoa da qual seja uma crítica aceitável se receber. Simples. E é simplesmente você fazer o que com essa crítica? Joga no lixo, ama e respeita a opinião. Só. Por quê? Porque deve ter mil e uma aí falando que você é bacana, que seu trabalho é interessante, que você ajudou muito. Os que não se sentem satisfeitos, beleza, não assiste, não acompanha. Vai para a igreja católica, evangélica, espírita, vai para o terreiro de Umbanda, vai para onde quiser. Sim. Mas não perde seu tempo falando mal dos outros, não. Aí. Sabe por quê? O tempo que você fala mal dos outros poderia ser o tempo que você poderia estar falando bem e agregando alguma coisa de útil para o seu coração. Então, você pode ter seu tiriri, você pode ter seu tranca-rua, você pode ter seu sete cruzilhadas, você pode ter o caralho a quatro. Você pode ter qualquer Exu que você quiser. Que se você tiver Deus no seu coração, acabou. Não é o Exu que faz a pessoa, não. Não é o Exu que vai discernir qual é o seu caráter. Não é o seu Exu que vai falar, você pode ser arrogante com os outros porque eu tô aqui. Não. Muito pelo contrário. Ele vai falar, você tem que ser mais humilde ainda porque eu tô aqui. E se você for arrogante, o povo vai falar que é culpa minha. Nossa, realmente. Então, provavelmente, é uma crítica que eu, particularmente, eu pegaria o papelzinho, amassaria ele, jogaria nas críticas não construtivas, escreveria o nome dele no papelzinho, colocava debaixo da imagem de Oxalá e fala, abençoa meu pai, porque esse aí, não sei não. Né? Não tá fácil, né? Certa vez o seu tiriri se manifestou e disse, estão guardados todos os caminhos, 360 graus à volta do meu aparelho. Aí, numa comunicação através do monge, ele disse, no que depender de mim e a lei de causa e efeito e a lei de sintonia permitir, você estará protegido. Salve, seu tiriri! Então Exu ajuda, mas não corrompe qualquer lei universal. Claro que não. Fala. Nós somos executantes da lei, não vamos corrompê-la como? Claro. A lei quem faz não é nós não, nós obedece. Essa que é a diferença dos Exu pra vocês, mano. Nós obedecemos as leis, vocês não. Vocês acham que vocês estão acima da lei. Vocês acham que a lei não vai chegar no ser. Ah, eu não acredito na ação e reação, é lei, vai chegar. Você acreditando ou não? É a mesma coisa do cidadão falar, eu não acredito que quem mata vai preso. Vai lá e mata então. Se descobrir, você vai preso. Porque a lei é pra todos. Então, se você fizer algo que tá contra a lei vai agir sobre a lei. Não contra você, sobre a lei. Porque quem tá contra você é você mesmo quando você tá contra a lei. Nossa. Realmente. Daí ele disse numa outra situação, incorporado no médium, guardião do diálogo, assim, o fato de você estar sempre querendo o bem de outra pessoa, não só com palavras, né, mas se ocupando, ajuda-nos a criar esta fortaleza, porque comove pessoas que compram a causa. Uau! Belas palavras. A gente nunca sabe, não é, seu Exu? Qual é o guia que está olhando eu ajudando um mendigo? Aquele mendigo tem um guia, pô. Sabe. E ele pode ter um conhecimento que amanhã pode me ajudar de alguma forma e se sentir comovido, que eu não tenho obrigação nenhuma de vir trazer o que ele já conquistou e ajudar na minha caminhada, não é? Sim. Então aí, que nem o senhor falou, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, mas não é plantar com palavra, né? Vocês falam, vai pro vento, vai embora. Serve de nada. De nada vale. Vale o que vocês fazem. Sabe por quê? O que vocês falam, os outros esquecem. O que vocês fazem, vocês não esquecem, não. Você pode ter ajudado fulano 50 mil vezes com palavra. No dia que você tomar uma atitude contra ele, ele vai esquecer do que você falou. Nossa. Mas você pode ter falado 1 milhão de coisa mal desse mesmo fulano. No dia que você ajudar ele com uma ação, ele vai esquecer do que você fez. Porque a ação é o que emociona o ser humano. Sabe por quê? Vou dar os dois exemplos. É você chegar para um mendigo e falar, não se preocupa não, meu grande amigo. Jesus há de confortar a sua fome. Ele vai falar, beleza. Agora vai lá e dá ele um pão. Ele vai lembrar muito mais do que suas palavras. É a ação que gera a reação, não é as palavras. Senão a lei ia ser de falar e reagir. Ia ser de ação e reação. Ia ser de falação e reação. Não, é os atos que vocês fazem que vão interferir no estado emocional de qualquer pessoa. O que Exu espera de seu tutelado nessa caminhada terrestre? Respeito. Respeito, sinceridade, disciplina acima de tudo. O mais ideal é a disciplina. Porque quando você tem disciplina, você respeita. Você é sincero. Você faz o que tem que ser feito. Então a gente espera disciplina. É fazer o que tem que ser feito. É ajudar, não é só falar. É ler o evangelho, não é só falar do evangelho. É apresentar as leis, não é só falar das leis. É mostrar se cumprir as leis. Não executar o famoso, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso é a maior merda que o ser humano pode falar. Não, são os exemplos e os atos que devem ser seguidos. Se Jesus tivesse só falado, ninguém seguia ele. Seguiu por quê? Porque ele cumpriu o que ele falava. Ele falava para você amar o leproso e ele amava o leproso. Ele falava para você amar o mendigo e ele amava o mendigo. Deus não fez questão de se entrepor entre os cidadãos do alto escalão. Fez questão. Porque ele veio para falar de uma lei de amor e caridade. Ele não veio para falar de uma lei onde existem soberanos e escravos. Não. Mas aqueles só acreditaram nele porque viram ele fazer o que ele falava. Só por isso. Se ele só falasse, muitos iam ouvir e se esvair com o tempo. Mas as ações dele deram atenção para que os outros ouvissem. De que adiantava ele falar que a fé no pai dele curava se ele não curasse? Aí ele curou. Aí o pessoal falou, opa, essa dor de fé cura mesmo. Vamos lá, ver o que esse homem tem pra falar, porque parece que é bom. Jesus veio pra dar carro pros outros? Foi Jesus que me deu. E as passagens que vocês já lê nessa que vocês chamam de Bíblia, é. As passagens que você lê lá, tem lá falando, pedis a Deus um carro e ele te dará. Não, tem alguma passagem que Cristo deu carro pros outros? Não. Deu casa? O que é que Cristo deu? Amor e caridade. Mostrou que todos são iguais perante a Deus. Que não há distinção do mais alto e do mais baixo. Que não há distinção do branco e do claro, do preto e do escuro. Não existe essa distinção. Todos são filhos de Deus, merecem respeito e amor. E as pessoas que chegavam até ele, segundo as passagens, era para pedir bem material? Não. Era para pedir a cura. A cura de uma doença, a cura de uma enfermidade, a cura do espírito. Eles procuravam Jesus para satisfazer uma necessidade do coração. Façam assim vocês também. Esquece a religião para procurar bem material e procura ela para um bem espiritual. Vai ser muito mais útil para vocês. Certa vez, seu tranca-ruas, um senhor já de idade chegou para mim e disse assim: eu vou provar para você que terreiro onde Exu se manifesta não é bom. Só na força do argumento. Eu falei, pois não. Ele disse assim, Exu já errou? Já. Exu já matou? Não todos, alguns já disseram que já, mas pronto, e aí? E Exu já foi viciado? Um espírito encarnado que foi viciado? Foi. E já partiu com muita dívida daqui, já. E como é que você espera que um imundo desse vá oferecer e conseguir te dar algum tipo de ajuda? Aí agora o senhor explica para essas pessoas. Do mesmo jeito que ele tá achando que tem alguma ajuda para dar para você. Ah. Porque ele não é muito diferente disso que ele fala, não. Provavelmente já matou, já roubou, já fez mal pros outros, já foi viciado, não sei. Mas se ele tá na terra, você pode ter certeza, anjo ele não é. E mais. Ele diz que Exu já matou, já roubou, e por isso ele não pode fazer o bem. Beleza, quem que fica na eternidade na errância? Ninguém. Quem erra pra sempre? Ninguém. Todo mundo comete erro, mas todo mundo se redime. Deus dá essa permissão pra nós. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu já fiz mal? Já! E muitos tempos atrás. Hoje eu venho fazer o quê? Pagar o mal que eu fiz. Com o quê? Com bem. Porque eu vi que é mais necessário, mais útil. É mais agradável. Salário melhor. Aí daqui a pouco uns tá falando, Exu é interesseiro, só faz por dinheiro. Não. Não é dinheiro que nós recebemos. Nós recebemos amor. Que é o que tá faltando vocês. Na hora de abrir a boca pra falar do outro. Aê! Então, seu Exu, a minha resposta foi o seguinte. Pai de família, num momento de dificuldade, fez o mal pro irmão. Não teve orientação, ou teve, não escutou, não me importa. Foi pra cadeia, cumpriu a pena. Saiu de lá. 7 anos depois era médico. Hoje ajuda todo mundo com o conhecimento dele. Esse senhor não vai deixar ele operar o senhor, não? De uma certa forma é Exu. Perfeita. Mais ideal do que isso, e melhor ainda nessa história, seria o médico falar, eu sou aquele mesmo viciado que você prendeu. Que você condenou, hoje eu tô cuidando do teu filho aqui. É aí que vocês veem. A ação e reação não existe, não. Existe ela aí. Olha o seu orgulho sendo atacado com todas as forças. Ação e reação não significa que você matou e como reação você vai ter alguém ali pra te matar também. Não. Sofrer vivo é pior do que morto. Olha lá. É. Sabe por quê? Sofrer vivo é pior do que morto. Sabe por quê? Porque não na sensação de que você está desencarnado numa questão de umbral. Eu estou dizendo que você sofrer em vida é pior do que se alguém, por exemplo, te matasse. Olha lá. Por quê? Se você me condenou, eu tô lá te ajudando no hospital. E você tá vivinho da Silva. Lá, ó, com seu orgulho. Tudo matutando aqui, ó. Nossa. E você sofrendo aqui, ó. É muito pior do que se eu fosse lá simplesmente te matasse. Pro seu ego era pior. Você ficar ali observando aquela situação. Falar, poxa, olha esse cara, tá salvando a vida do meu filho. E aí, a ação do médico vai fazer o quê? Vai mudar o pensamento dele. Ou não. Mas, creio eu que alguém que tem tanto algo para falar de mal, deve reconhecer o que há de bem também. Pronto. Com certeza. Mas em relação à sua resposta, excepcional. É? Queria estar lá para ver. Então, o senhor ensina-nos a sempre preferir dizer eu não sei e conferir do que falando por preconceito. Se o ser humano fizesse uma coisa, ele estava feito. Falasse apenas daquilo que ele sabe. Já ajudava demais. O conselho que eu dou para esses é: saiba o que você está falando. Nunca fale de algo que você não sabe ou de que você ouviu falar. Se ouviu falar, procura saber e vai se informar. Não compartilha informação que você não gostaria que fosse compartilhada de você. Sabe por quê? Se alguém fez uma fofoca de você para o outro, você ia gostar que o outro compartilhasse para Deus e o mundo? Não. Então não compartilha as fofocas que chegam no ser. Simples. Não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Não julgue para não ser julgado. Simplesmente. E quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Porque você simplesmente condena porque o outro tem um erro diferente do seu. Mas você também erra que nem ele. Todos vocês erram. Então, não tem por que julgar se todos estão na mesma situação. Se tivesse algum bababã aqui na Terra, primeiramente, não estava na Terra. Provavelmente estava lá, onde os mais altos escalão fica para ajudar. Está no estado de ser ajudado. É a mesma coisa do paciente que querer discutir com o médico que ele está errado na hora de fazer a cirurgia. Não. Quem que é o médico aqui? É eu? Ah, então tá. Então beleza. Quantos anos de medicina você vê? Ah, nenhum? Ah, tá. Então beleza. Ah, você viu? Ah, um fulano falou. Ah, entendi. Então o que o seu fulano falou aí vale mais do que todo o estudo que eu tive? Então tá. Vai lá no fulano, pede aí para te operar então, né? Claro. Simples. É, vai lá, ué. Pede ele pra te operar, já que ele sabe mais do que eu, que sou médico. Vai lá, ué. Sim. Simples. Primeiramente, fale o que você sabe. Se não sabe, procure quem sabe pra você perguntar. Porque as pessoas também às vezes querem perguntar quem não sabe. Olha aí. Vale de quê? De nada, ué. Vai continuar com o mesmo conceito errôneo. Procure alguém que sabe. Esse alguém vai poder te ajudar em alguma coisa. Provavelmente. Sim. Nossa. Como é que combate uma intolerância religiosa? Como se combate uma intolerância religiosa? Sim, sim. Com informação. Simples. Com amor e respeito. Mostrando que você é diferente dele. Ah, um bandista é macumbeiro. Amém. Crente é todo santo. Com certeza. Primeiro santo que eu vejo condenando alguém. Primeiro santo que eu vejo julgando. Primeiro santo que eu vejo que não fala nada de útil pro outro. Eu prefiro o meu Exu, que segundo você fala que faz macumba e pede pra eu te amar, do que esse santo aí que você tá seguindo que faz você julgar o outro. Só muito mais. Não é o que, não é na onde. É como. Como você leva esse conhecimento A culpa não é do padre nem do pastor, não. A culpa é sua, que interpreta o que você não entende e ainda passa para frente. Você que é o culpado. Se você entendesse, você não estava indo lá aprender com o padre. Nem com o pastor, nem com sei lá quem. Provavelmente você vai porque você está esperando alguma coisa que ele saiba mais do que você. Então, se o seu padre, se o seu pastor, se o seu médium bandista, se o seu dirigente, se o seu terreiro de candomblé, sua mãe de santo, ensina você a julgar o outro, a não respeitar, reveja os conceitos. Tem algo errado nessa história aí. E a culpa não é da religião. Não é. Sabe por quê? O católico, ele segue quem, segundo eles? Cristo. O evangélico, crente, protestante, sei lá, segue quem, segundo ele? Cristo. Um bandista, candomblista, segue quem, segundo ele? Oxalá, que é Cristo. Então, por que que essas todas religiões têm conceitos totalmente diferentes na hora de falar do outro? Provavelmente há algo de errado com você mesmo. Porque o Cristo fez a mesma coisa para todo mundo. O Cristo do católico, do crente, do umbandista, do candomblista, de tudo quanto é canto, ele foi o mesmo. Fez as mesmas ações. Amou, fez a caridade, foi humilde, respeitou. Por que que na religião é diferente? Por que que vocês insistem em querer frisar e fixar Cristo na sua religião? Sendo que ele não foi preso a nenhuma delas. Vocês simplesmente criaram conceitos que convêm a vocês para passar alguma mensagem. Porque a de Cristo é a mesma para todo mundo. Amar, respeitar. Cristo não falou, vou morrer católico. Cristo não falou, sigam a minha igreja evangélica. Cristo não falou, sigam a Umbanda. Não, Cristo falou, sigam-me. Simplesmente. Siga os passos que ele fez. Seja caridoso, ame o próximo, respeite. Se sua religião, independente de qual for, te ensinar algo diferente disso, provavelmente está alguma coisa errada. Eu acho. Seu Tranca-Ruas, convidar o senhor para ficar para mais um encontro agora. Sim. Podemos? Podemos. Bora então. Passa sua mensagem final, por gentileza, para esse encontro. A mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte. Tudo aquilo que você quer ensinar, aprenda. E tudo aquilo que você quer ensinar, viva. Porque não vale de nada você querer ensinar e não viver aquilo que você está passando para os outros. A experiência, ela vem dos atos, não das palavras. Então, se você quer ser um exemplo, dê exemplos. Não simplesmente enche a boca para cima e descer. Faça em vez de falar. E o que fizer, fique calado. Vale de muito mais, porque não precisa de você falar para os outros verem. Eles enxergam com os olhos, não com os ouvidos. E que assim seja. Mário Exu, salve seu Tranca-Ruas. Salve suas poças. Nascer ignorante não é culpa sua. Morrer ignorante é. Oh. Porque você tem a sua vida inteira para aprender. A humildade, ela tem que vir acima de todas as coisas. A humildade de reconhecer que sozinho nada é feito. Sozinho, nada se conquista. A humildade é a essência dos puros de coração. É o que move aqueles que buscam o bem. E a caridade, simplesmente, cumpre um papel de ser humilde, porque aquele que faz caridade por vaidade, de nada vale. Às vezes as pessoas, elas buscam fazer qualquer gesto que seja simplesmente por gratidão. E nós, mais do que qualquer um, somos gratos por tudo, pelo